pensei que ia indo caminhando, mas não foi. Para um sonho diferente que se realiza e reproduz. E pensando fui seguindo no caminho estreito, cheio de toco. Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto. Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto. Já estou ficando embaraçado, vendo o lado todo errado. Vou acabar ficando louco, ou por outra ficando moco. Ou então vou aceitar tudo do jeito que está. Ou então vou aceitar tudo do jeito que está. Só não morro sem dinheiro, não quero ficar pra trás. No dia que eu penetrar do outro lado da vida, eu não volto mais. Aqui no Rio de Janeiro levo a vida um cruzeiro. Sou amigo nessa hora da sola do meu sapato. Estou pregado neste mundo como se fosse um carrapato. Sou a morte no buraco, não tem distrato nem substrato. Ganho solo, ganho colo, só não quero ganhar cruz da escravidão. Do outro lado de tudo a matemática do absurdo. Não me troco por ninguém, tenho honestidade, não sou cabeçudo. Tenho a meia, tenho a sede, melhor a alegria. Cresci sem nada e sem conhecer, com muito trabalho aprendi a ler. Não conheci o meu avô, nem o que foi, nem onde andou. Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou. Só sei que a vida ou o mundo foi quem me desafiou. Aí eu pensei que ia indo caminhando, mas não fui. Para um sonho diferente que se realiza e reproduz. E pensando fui seguindo no caminho estreito, cheio de toco. Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto. Esqueci de lembrar de pensar que todo penso é torto. Já estou ficando embaraçado, vendo o lado todo errado. Vou acabar ficando louco, ou por outra ficando moco. Ou então vou aceitar tudo do jeito que está. Ou então vou aceitar tudo. Ou então vou aceitar tudo. Ou então vou aceitar tudo do jeito que está. Do jeito que está.